diz que eu não aprendi a amar. E eu vou ter que concordar com ela sim. Se ela tivesse no meu lugar, entenderia porque eu fiquei tão ruim. Ela diz que eu não aprendi a amar. E eu vou ter que concordar com ela sim. Se ela tivesse no meu lugar, entenderia porque eu fiquei tão ruim. Baby girl, opção cai, mas ouço o barulho das armas, playboys do Fábio dança. Erga essa taça, brinde essa pasta, meus ungos querem tirar em mim. Ela diz que eu sou light queen, mas meu som tem nada de light. Ando tão ocupado com o inferno, Deus me chama pra construir right. Vale a culpa, me desculpa, tanta culpa que você quer produzir. Olha a cúpula, gente estúpida, que desculpa, só por sorrir. Não me faça prisioneiro desse mundo a fundo, eu vejo o quanto tudo é tão raso. Nada borboleta e discussão de casulo. No futuro diz que é fruto do acaso. Eu sei lá, sei lá. Quanta vida nós vai ter que voltar. Nosso sonho é pular fora da caixa. E eles pensam que viemos lacrar. Sem outfit, só marcas na alma. Vou postar solidão no meu feed. 9 segundos pra reagir. Michael B. Jordan interpretando Creed. Tentei ser rico igual Ed Macedo. Sem perceber, criei demônio espaço. Caco de vidro são gramados desse campo. É inacreditável, mas fiz gol descalço. E esse vinha cedo, mas tem medo dessa vida, né? Viagem, estou transando com medo. E o nosso filho vai ter cara da coragem. Ela diz que eu não aprendi a amar. E eu vou ter que concordar com ela sim. Se ela tivesse no meu lugar, entenderia porque eu fiquei tão ruim. Ela diz que eu não aprendi a amar. E eu vou ter que concordar com ela sim. Se ela tivesse no meu lugar, entenderia porque eu fiquei tão ruim. Transa comigo, foge comigo, foge comigo. Viaja comigo, mas não deixa minha alma morrer, é. Transa comigo, foge comigo, foge comigo. Viaja comigo, mas não deixa minha alma morrer, é. Transa comigo, foge comigo, foge comigo. Viaja comigo, mas não deixa minha alma morrer, é. Transa comigo, foge comigo, foge comigo. Viaja comigo, mas não deixa minha alma morrer, é. Diz que eu não aprendi a amar. E eu vou ter que concordar com ela sim. Se ela tivesse no meu lugar, entenderia porque eu fiquei tão ruim. Ela diz que eu não aprendi a amar. E eu vou ter que concordar com ela sim. Se ela tivesse no meu lugar, entenderia porque eu fiquei tão ruim.